방송 끝이라고 연락드릴게요. 방송 pode fazer a sua forma de vir ao Atmolete. Obrigada, é feliz. Over there, Voo no 7-2, ciclo 0, vento 050 graus, 59. Repouso, voo no 7-2. Thank you. 2222, estamos aqui em cima do número de Calvão. Thank you. Thank you. falar 24-0, no controle 120, destino 8. 108, boa noite. Thank you.